Paz do Senhor! Hoje eu gostaria de falar sobre confiança, confiar em alguém. Durante a vida, eu tive muitas decepções, principalmente com aquelas pessoas que eu confiava, e depois eu descobri que eu não as conhecia. Eu sei que eu não confio em certas pessoas porque eu não conheço, e em outras eu também não confio porque eu as conheço. Tem pessoas que não sabem em quem confiar, têm medo até de conhecer. Mas eu vou te dar um conselho, não confie em ninguém, mas confie em Deus. E para conhecer a Deus e confiar nele, precisamos conhecer profundamente a sua palavra. Porque quem conhece a palavra de Deus, conhece Deus, o autor dela. E ele é confiável, ele é fiel. Confie só em Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.